caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Ouvindo um Presente Antigo. A edição de hoje vai trazer-vos grandes sonoridades. Preparem-se porque vamos ter aqui muitos motivos de interesse. Preparei para vocês sequências mais largas hoje, de 4 temas cada uma e 3 no final. Eu espero que gostem das músicas que preparei para vocês, da sequência musical. Ouvindo um Presente Antigo, para todos aqueles que não conhecem a lógica, o Ouvindo um Presente Antigo é um programa que basicamente pretende trazer aos nossos ouvintes músicas que certamente algumas de vocês lembram-se, outras não conhecem, mas eu gostava que recordássemos todos, ouvíssemos todas estas melodias sem aquele drama de nostalgia, de recordar e viver, do coitadinho do tempo passa e tudo fica para trás e estamos velhos. Não. Vamos recordar ou viver estes momentos como se fosse hoje que estas músicas fossem lançadas. Não que sejam propriamente novidades, mas também não é assim tão antigo quanto parece. A ideia é recriar um ambiente mais ou menos dentro desse género. E nesta edição de 15 de julho de 2014, trago-vos para abrir Wooden Heart de 1961, de Joe Duell. Thank the Lord for the Night, música de Neil Diamond. Don't Sleep in the Subway, de Petula Clark. E Love Will Keep Her Together. Love Will Keep Us Together. Música, então, de Captain and Tin Isle. E estas são as primeiras 4 da nossa edição de hoje, do Ouvindo um Presente Antigo. Bom dia! You see, I love you. Please don't break my heart in two. That's hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should, 'cause I'm not made of wood and I don't have a wooden heart. Moosey den, zum Städte lady. Stay lady knows whom do mine shots gripe still. Moosey den, zoom stay lady knows. Stay lady knows whom do mine shots gripe still. There's no strings upon this love of mine. It was all start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a wooden heart. Plans now, baby, I got plenty. forget the day. Forget the day. They hope of tight time. Hope of tight time. Baby, chase it away. Chase it away. I get a relaxation. Oh, you'll decide me again. Aqui está esta música de Captain Antinile e este tema que está pelo nome de Captain Antinile. Love Will Keep Us Together. Vamos seguindo com mais 4 temas, agora com Leo Sayer, Long Tail Glaze, I Can Dance. Logo depois, Elton John com Someone Saved My Life. Confesso que não tinha conhecimento destas duas músicas, destes dois artistas tão conhecidos e eu sem conhecer estas músicas. E se calhar, tal como eu, muitos de vós, não é? A ideia também é essa, descobrirmos coisas novas ouvindo um presente antigo. Ray Stevens com Misty e Neil Sedaka com Bad Blood. Mais 4 músicas na edição de hoje do nosso Ouvindo um Presente Antigo desta terça-feira, dia 15 de julho de 2014. Vamos à música! Yes, I will try my hand. If you were as hungry as me, then I sure you will understand. Now wait a minute. Of course I can dance, of course I can dance. I'm sure I can dance, I'm sure I can dance. I can dance. Thank you. my darkest dreams. I'm strung up by a hard social scene. Just a pawn I played by a dominating queen. It's 4 o'clock in the morning. Damn it, listen to me good. I'm sleeping with myself tonight. Saving time, thank God my music's still alive. Walk my way. can say that you're leading me on. Too much in love. You can say that you're leading me on, but it's just too much in love. Too much in love. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. You said you had me. Pois, muito bem, ouvintes, de volta depois de Nils Sideka com Bad Blue. Já passou ontem aqui, vai passar hoje outra vez. Bom, Only Yesterday, somente ontem, música dos The Carpenters. Eu muito gosto desta dupla, não é? Eles são uma dupla, show. Bom, deste grupo, The Carpenters, com Only Yesterday. Agora vamos ficar com I'm on Fire, música dos Dwight Twilley Band, Bashman Turner Overdrive, trazem-nos You Ain't Seen Nothing Yet, e por fim a música dos M, chama-se Pop Music, e esta música, cuidado com ela, impõe respeito. Vamos ouvir, eu gosto muito desta música. Vamos ouvir, são as próximas 4, daqui a pouco as despedidas de mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo, aqui no canal 1 de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Bom dia! está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Eu disse que esta música impõe respeito. Pop Video! Lembram-se do programa Pop Video? Aliás, Pop Music. Lembram-se do programa Pop Video? Que dava na... na VH1. E esta música, eu acho que era... Pois, é o Pop Music, era Pop Video. Não, agora fiquei na dúvida, mas eu sei que era Pop Video. Mas eu sei que esta música também servia de inspiração para alguma coisa, mas ficou-me na cabeça, é por isso mesmo que decidi trazê-la. Acho que é um tema muito, muito bom. Bom, vamos ficar com mais três temas para o fecho do nosso programa. Pretenders com Breath in Pocket Special, logo depois Goodman and Brown Special. E aqui não tem. Ah, já percebi. Já percebi. Ok, então vamos lá. Pretenders com Brass in Pocket, I'm Special. E depois Ray com Goodman and Brown, Special Lady. Eu não tinha visto isto. E agora sim. Send One Your Love, de Stevie Wonder. Assim se fecham as portas de mais um Ouvindo um Presente Antigo. Aos ouvintes, votos de uma excelente terça-feira e amanhã cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Fiquem bem, forte abraço para todos e até amanhã! I'm gonna use it. Intention. A feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restored emotion. I've been diving. Detour leaning. No visa. Just seems so pleasing.

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. See, for around us are miracles of love flowing.